Antares 800, ZYI 921. Rádio Antares, 800 kHz. Uma emissora da Fundação Rádio e Televisão Educativa, Governo do Piauí. Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho. Beleza, é tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. É sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo para a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido pela Rádio Ipanema Comunitária de Porto Alegre, Rádio Cultura FM de Amparo, São Paulo, Rádio Universitária FM de Recife, Pernambuco, Rádio Universitária FM de Uberaba, Minas Gerais, Rádio Mandacaru FM de Cedro, no Ceará, Rádio Beta FM de Campo Limpo, São Paulo, dentre outras rádios parceiras. Um programa baseado na série de livros, Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. Esses livros estão disponíveis pelo e-mail livro@abravideo.org.br. O destaque deste bloco nasceu em Madureira, no Rio de Janeiro, no dia 1 de outubro de 1958, mas foi criado em São João do Meriti, que lhe rendeu o nome artístico. Teve músicas gravadas por Alcione, Roberto Ribeiro, Bebeto, Bete Carvalho, Grupo Fundo de Quintal e Neguinho da Beija-Flor. Sua composição mais famosa foi gravada pelo grande Zeca Pagodinho, e foi criado num momento de muita dureza. O cara estava mal de grana, mal de namorada, autoestima baixa e mal-humorado. O nome do homem é Serginho Meriti, e a música da vez, Deixa a Vida Me Levar. Claro que você lembra. Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Eu tive o privilégio de entrevistar Serginho Meriti em Brasília, no dia 11 de agosto de 2011, na ocasião, ele me falou da trajetória, do principal parceiro, que é Beto Sem Braço, do processo criativo, e me contou a história interessante do mega sucesso Deixa a Vida Me Levar. Serginho Meriti, é um grande prazer compartilhar suas histórias com os nossos ouvintes. Tem agora a oportunidade de conhecer esse projeto legal, Então Foi Assim, que fala do motivo, a causa, o assunto, né, o porquê de cada canção. Já vi aqui nas edições anteriores nomes, né, consideráveis aqui. Vai ser uma honra muito grande para mim poder incluir as histórias de minhas canções nesse projeto. Qual foi a sua trajetória até chegar hoje a ser um compositor reconhecido em todo o país? A minha carreira, a minha trajetória foi abençoada por Deus, porque essa coisa de ter parente, a influência musical de pai e de mãe, né? Isso aí deixou a gente muito próximo dos músicos de São João do Meriti, lá no Rio de Janeiro, município de São João do Meriti, que é onde eu me criei. Na verdade, me criei em São João do Meriti, nasci em Madureira, né? Mas nasci lá numa época em que se nascia em Madureira, fazia compra do mês em Madureira, pagava conta de luz em Madureira, né? Tudo que tinha que fazer, a gente ia Madureira. Então, nessa época, meu pai tocava por ali, minha mãe era do campo de Madureira, a igreja de minha mãe era em Madureira. E eu comecei assim, ouvindo música com minha mãe, cantando na igreja, na Assembleia de Deus, ouvindo meu pai, e contato com os músicos que iam visitar meu pai lá na minha casa, foi uma coisa que foi muito bom para mim na época. E dali, em 1976, eu conheci Edson Menezes, o autor de Deixa Que Diga, Que Pensa, Que Fale, um compositor baiano, que na época estava já na segunda edição do disco Olé do Partido Alto, que era feito pela extinta Tape Car. E eu fiquei sabendo que iam selecionar um repertório para gravar um disco. Era aquele famoso pau de sebo. Um disco onde tinha 12 compositores, 12 canções diferentes, né? E eu fui levar uma canção na esperança de alguém cantar a minha música. E o Edson Menezes, não, você que vai cantar. Então eu gravei a primeira vez cantando em 1976. Gravei já com o Dicró, gravei já com o Bebeto São João, gravei já com o Neguinho da Beija-Flor. Nós viemos todos nesse disco aí. Como é seu processo criativo, Serginho Meriti? É inspiração, mas é transpiração também, né? Porque é aquela coisa que o Jobim falava, né? Você fazendo uma boa música, você gasta mais borracha do que caneta, do que lápis, né? À medida que você vai se comprometendo com a arte, as pessoas vão passando a focar o teu trabalho, a comentar o seu trabalho, a analisar o seu trabalho, seu compromisso aumentando, né? Hoje em dia a gente faz músicas para gravar em discos que tem canções de Jorge Aragão, que tem canções de Chico Buarque, de Arlindo Cruz, de Almir Neto, de Zeca Pagodinho, de Tuninho Gerais, Luiz Carlos da Vila. Então, para você, se você quer estar pleiteando um lugar num disco desse, você tem que ser caprichoso, né? Tem que caprichar mesmo, existe músicas e músicas, canções e canções, né? Na verdade, você tem que pegar o melhor que você pode, extrair o suprassumo de tudo, pra ter a honra de dizer que é um compositor que grava com Beth Carvalho, com Maria Rita, com Martinho da Vila, né? Com Fundo de Quintal. É o que a gente faz, não é uma coisa que eu faria sozinho, não. Eu vou fazer uma música porque eu quero. Eu já fiquei noites e noites querendo fazer uma frase, não consegui, e em questão de minutos eu fazer três canções que já estão gravadas aí, que já são sucesso, né? Eu acho que é um pouco mesmo da inspiração, do dom, é um pouco de transpiração, tá entendendo? Nada é tão fácil. Mas se eu acredito, se não tem um dom, não consegue fazer, né? E tem mais história que envolve Zeca Pagodinho também, que quer Deixa a Vida Me Levar, o seu maior sucesso. Verdade, verdade. Deixa a Vida Me Levar é aquela coisa que a gente tava falando de Deus ainda há pouco, né? O dom, Deus. Deus tem que ter a mão de Deus, né? Eu tava em casa uma vez, fiz uma música, eu fiz uma música por nome do Daqui, o Dali e o de Lá. É uma música que foi gravada pelo Luiz Carlos da Vila, foi gravada pelo Toque de Prima, foi gravada pelo Zeca Pagodinho, com o Toque de Prima, a participação do Zeca no disco do Toque de Prima, que era uma música que falava do Brasil. Eu preciso mexer, misturar o daqui, o dali, o de lá, pois no nosso tempero tem samba, tem shot, tem frevo, embalada, balada, jechá, vai falar de tudo, de ritmo, né? E eu fiz esse samba, que é um samba muito bonito. E o Zeca ficou apaixonado pelo samba. Eu fui lá em Xerém, mostrei o samba pra ele, pro Rio Dório, pro Paulão, aqueles bate-bolas que ele fazia lá no Jaqueirão. E falou, pô, isso aí, daqui, dali, de lá, é muito bom essa música, eu adorei a música e tal, tal. Eu falo, mas essa já tá. E ele faz duas, três vezes ele se reúne lá em Xerém pra escolher as músicas, para o repertório. Então eu fui logo na primeira vez, ele escolheu minha música, teve mais outros bate-bola, outras seleções de música lá. E eu fui no outro dia lá, eu já tava com minha música no dia. Foi aí Claudinho Guimarães, que é meu parceiro de música. Ele já veio aqui a Brasília comigo, Claudinho. Chegamos lá e encontrei Zeca. Oi, tudo bem? Tudo bem? E aí, Meriti? Legal, legal. Pô, o Claudinho tá aí. Eu vim com o Claudinho, que ele vai mostrar a música pra você aí. Vim com o Evandro, Sete Cordas também, vai mostrar. Ah, legal, velho. Pô, aquela música maneira, aquela eu vou gravar. Já tava no disco já. Aí, dali a pouquinho, o Claudinho mostrou a música dele e falou assim: Meriti, mostra aquela música que tu fez nova pra ele. Aí eu falei, não, Claudinho, eu já tô com a música no disco, deixa pra lá. Não, mostra, Meriti. Pô, Zeca, o Meriti fez um samba aí do caramba. Aí eu falei, eu já mostrei, pô, mostra aí, mostra aí. Eu comecei, eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de Guarizo, espera aí. O Zeca olhou pra mim e falou, o quê? Eu vou fazer uma farra com esse samba. Que samba, eu vou gravar os dois, o daqui, o dali, o de lá, e vou gravar esse aí. Quando veio a época de gravar o disco, ele tirou o daqui, o dali, o de lá e gravou o Deixa a Vida Me Levar, que por intermédio da interpretação dele, da boa vontade do meu amigo Ronaldinho Gaúcho, que é meu amigo particular também. O pessoal da seleção naquele ano foi legal, né? Eles cantavam uma música lá nas concentrações e a música embalou a seleção, tornou o hino do Penta. É sem dúvida nenhuma a música de maior projeção nenhuma. Deus é muito bom. Maravilha. Então a história dela foi, você falou antes, né? Tinha a ver com a questão do dom, de Deus. O mote principal dela. O mote dessa música é exatamente. Eu me recordo, agora você me perguntando, me recordo que na época, o que eu queria com aquela música, com aquela composição, naquele momento, eu estava procurando mesmo, era um alento, um motivo para não desistir, para não me deixar abater, porque eu me recordo que na época todos nós temos dificuldades, não só dificuldades financeiras, não, mas dificuldades afetivas mesmo, todos nós temos. E eu me recordo que na época eu estava na casa de minha mãe em São João de Meriti, e estava meio baqueado, tinha ido para lá justamente para pegar o calor da coroa, os conselhos, né? E o tema teria que ser por aí mesmo, né? Pô, já passei por quase tudo nessa vida, nunca tive guarida, né? Sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, Deus me fez desse jeito, então deixa a vida me levar. Não, se olhar para trás, é que negócio. Você está reclamando, está comendo banana, e não olha para o cara que está comendo a casca da banana e está jogando no chão que você vem atrás de você. Então, a música Deixa a Vida Me Levar, até hoje. Eu tive o Jorge Aragão me falou, Meriti, ele tem um bossa nossa lá no Recreio. Ele falou, Meriti, eu quero que você seja o meu convidado lá na casa dele lá. E eu fui lá um dia, um projeto legal, porque você chega, fica na van, ninguém sabe quem é a atração. Aí na hora ele anuncia, então a atração de hoje é fulano, aí você sai da van e vai cantando. E eu fui cantando essa música, já saí cantando essa música, ele tava no palco, ficou me olhando, começou a chorar, chorou tanto. Subiu, foi pro camarote, ficou chorando, eu fiz o show, olhava pro lado, não via o Aragão. Quando cheguei lá em cima, ele contou, pô, Meriti, minha mãe faleceu há pouco tempo de câncer, e ela, essa da música era a música dela, ela pedia pra deixar um gravador ali, ou alguma coisa ali, tocando essa música, Deixa a Vida Me Levar, que ela acreditava que por intermédio do otimismo que essa música passa, ela pudesse até se curar, reagir, o que não aconteceu, porque ela já tinha uma ideia, uma idade avançada, veio a óbito, né, mas eu tenho certeza mesmo assim deve ter feito o bem que faz pra todo mundo, inclusive pra mim, essa música. Que beleza, me emocionei com ela, caramba. Caramba mesmo. Então foi assim que nasceu Deixa a Vida Me Levar, composição de Serginho Meriti e Eri do Cais, que iremos ouvir na voz de Zeca Pagodinho. Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, como que tenho vivo? De mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, Maravilha! Ouvimos Deixa a Vida Me Levar, composição de Serginho Meriti e Eri do Cais, na voz de Zeca Pagodinho. Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. ZYI 921. Rádio Antares, 800 kHz. Uma emissora da Fundação Antares. Nunca vi rastro de cobra. As ondas do rádio, o som que marca vidas. Antônio Barros. Comecei a minha vida tocando em rádio, né? E também comecei a cantar nas rádios. Naquela época eu muito jovem, aí botava para cantar, já estava fazendo minhas primeiras músicas. Então a influência foi em primeiro lugar, foram as rádios, foram todo quando era aquela coisa espontânea, né? A sua melhor companhia. Os compositores e cantores paraibanos Antônio Barros e Cecel são parceiros na música e na vida. Eles são uma verdadeira fábrica de sucessos. Juntos ou individualmente compuseram Bate Coração, gravada por Elba Ramalho, Por Debaixo dos Panos e Homem com H, gravadas por Ney Mato Grosso, Procurando Tu, É Proibido Cochilar. Eles criam essas músicas todas da forma mais intuitiva possível, até tomando banho. Foi o que ocorreu com Forró Número 1, sucesso na voz de Gal Costa e Luiz Gonzaga. Você lembra? Tava na velha do folho furado, só faz fum, mesmo assim o cavaleiro faz um refungado e o coração da morena faz tum-tum. Eu tive o privilégio de conversar com Cecel no dia 17 de agosto de 2010 e com Antônio Barros no dia 24 de novembro de 2010, na residência do maestro e pianista Marcos Farias, em Brasília. Na ocasião, ambos falaram de seus processos criativos, da relação de parceria e contaram a história do surgimento de Forró Número 1. Eu começo conversando com Antônio Barros, que nos contou como foi o seu encontro com a música. Eu sou do interior, né, da roça, lá de Queimadas, perto de Campina Grande, na Paraíba. E eu, na verdade, eu nunca gostei de estudar. Me botava na escola, o menino, e eu era menino travesso, não saía, ia de castigo, porque eu não conseguia fazer os deveres corretos. Né? Mas quando eu chegava em casa, eu pegava uma lata, daquelas latas de 20 litros, que antigamente tinha uma lata de 20 litros, e eu botava a cabeça dentro da lata, começava a batucar e cantar música da época, né? Que não era baião, não era forró, era música da época. Eu começava a cantar e batucando na lata para ouvir a ressonância da lata, como fosse um estéreo, né? Eu achava aquilo bonito. E a hora que minha mãe perguntava, menino, o que é que tá fazendo com a cabeça dentro dessa lata? Eu dizia, eu tô cantando, minha mãe. Então, por aí, a música sempre veio para mim dessa maneira. E eu, quando... Eu não sabia nem que eu, quando menino, né, do interior, eu não sabia que se compunha, se fazia música, né? Para mim a música existia como existe o vento, o sol, as estrelas. Eu achava que era assim, ela aparecia, as pessoas cantavam e não sabia que não, essa palavra compositor para mim não existia. Olha, eu sou uma pessoa muito espiritualista, sabe? Eu não gosto de dizer assim, eu sou bom, eu faço. Eu acho que tem alguma coisa que intui na gente, pra gente. Porque se disser assim, faço uma música agora, eu não vou, jamais vou fazer. De repente ela surge, eu tô na praia, tô na rua, tô andando, de repente, para dar um estalo, vem um tema. Ou até, vamos supor, você me dá uma frase, e por essa frase que você me deu, de repente você nem sabe, eu faço uma música. Um exemplo eu vou te dar. Um moço uma vez fez essa mesma pergunta para mim e disse assim, por exemplo, Antônio, você, por exemplo, vou te dar uma palavra, tramela. Ah, você sabe, todo mundo sabe tramela, aquela coisa que a gente bota na porta para a pessoa não fechar. Fecha a tramela, abre a tramela. Aí, ponto, passou o tempo, eu esqueci, quando um dia eu me lembrei que eu tinha feito essa pergunta. Eu peguei o violão e fiz. Meu coração vive esperando por ela, tá sempre aberta, é uma porta sem tramela. Meu coração vive esperando por ela, tá sempre aberta, é uma porta sem tramela. E daí eu fiz a música toda, né? Então, ela surgiu por uma pergunta que ele me fez, mas não foi por aquele momento que ele me fez e eu teria que fazer. Eu achei interessante a palavra tramela, né? Aí eu digo, por isso eu fiz. Agora quem responde é Cecel. E quando é que você começou a compor? Olha, eu logo jovem, mais ou menos assim na faixa de 17, 18 anos, eu tinha alguma coisa bem rabiscada, essa coisa toda, fazendo letras e já vendo alguma coisa. Mas como filha única, meu pai sempre me conteve, né? Ele nunca deixava, sabendo que eu era assim fissurada por música. Eu me lembro também mais uma passagem. Quando eu tinha mais ou menos meus 9 anos de idade, eu ou ia assistir a Anísio Silva, que era o cantor da época, né, de músicas românticas. Quero beijar-te as mãos, minha querida. E aí eu já escutava, nossa, música de Bidu Reis, não sei quem, Jair Amorim, esse pessoal todo, né, que gravava com Anísio Silva na época. E eu, encantada com aquele tudo, minha mãe teve que deixar eu ir assistir a primeira vez no auditório de rádio Anísio Silva, que foi o primeiro artista que eu vi cantando, né? Ao vivo e a cores, foi Anísio Silva. E aí sempre eu tinha algumas coisas, mas deixando para lá para poder não contrariar a vontade deles. Mas quando foi em 71, eu conheci o Antônio Barros, né? Conheci Antônio de uma forma assim maravilhosa. Eu acho que esse encontro estava escrito realmente nas estrelas. A irmã de Antônio era minha costureira na época e também minha vizinha. E eu chegando lá um dia para dar provar um vestido, né? Aí ele tinha chegado lá na casa da irmã e estava fazendo uma visita a ela, que também na época o pai dele era vivo, morava com essa irmã dele. Mas mesmo entrei, saí, coisa e tal. E quando foi no dia seguinte, eu tive que voltar lá. Aí foi quando ele me falou, disse, olha, eu gostaria tanto, eu gravei um programa no Rio de Janeiro, no programa de Jota Silvestre, né, na extinta TV Tupi, e eu gostaria de saber se eu podia ir para a tua casa para poder assistir o programa que eu gravei, que depois passava 15 dias, um mês, era que o programa ia por lá, né, gravava para chegar lá no Nordeste. Aí eu disse, não, tudo bem, vamos. Aí chegando lá foi que eu tive essa grande surpresa que Antônio era compositor, inclusive compositor de música que eu já cantava. Criança indo para a escola, Marietata, que uma gravação na época Marinês era intérprete, né, que gravou essa música. E aí pronto, nós nos conhecemos na época e foi quando ele falou que era compositor. Disse, poxa, não é possível, não acredito, você que é o Antônio Barros, coisa e tal. Sim, aí eu falei para ele que tinha alguma coisa e disso tudo, 7 meses depois, nos casamos e estamos juntos há 38 anos. Essa parceria que, graças a Deus, deu muito certo, tanto na vida conjugal como também musical. Sim, queridos. E como foi a história de compor enquanto tomava banho? É aquela história, né, de que eu estava no banheiro, tomando banho, e de repente veio aquela ideia, falou, número um, quando eu disse, vem aqui, aí pega a toalha, me enrola a toalha, aqui, escuta aí, pega, me dá o violão, aí ficava ali, e aí nasceu o forró número um. Então, existem essas coisas engraçadas, né, de compor a música, de você tá num canto e de repente vem uma ideia, vem um motivo qualquer e nasce a música, entendeu? Por exemplo, o caso do Luiz Gonzaga, quando ele lançou o Chachado, que todo mundo começou a gravar Chachado. Marinês, a rainha do Chachado. E o resto, Jaque do Pandeiro. E eu também compondo Chachado. Fazia Chachado para Jaque do Pandeiro, para Marinês, para todo mundo fazia Chachado. E Luiz Gonzaga foi ficando lá para trás. Aí eu fui notando, olhei para trás, cadê Gonzaga? Todo mundo cantando Chachado, ele que criou o Chachado, já está desaparecendo. Aí eu olhei assim, não, peguei a viola, fiz. Olha eu aqui de novo, Chachando, olha eu aqui de novo. Para Chachar, aí ele lançou o disco, olha eu aqui de novo, né? Foi, aí voltou à tona Luiz Gonzaga. Então é assim que nasce as coisas, né? Eu vou te dar até um depoimento aqui, que foi uma coisa bem interessante na época. Antônio, nessa época nós estávamos passando uma temporada lá em João Pessoa, e ele, de repente, ele, no horário assim, entrou, foi tomar banho. De repente ele chega, Cecel, Cecel, vem aqui. Aí eu disse, já vou, é bem toalha que você não levou, então não é aquela coisa, aquela desculpa qualquer. Não, não, vem aqui. Aí fechou o chuveiro, falou, sanfona velha do fole furado, só faz fum, só faz fum. Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado e o coração da morena faz tum, tum. Aí, o que é que tu acha? Eu digo, ótimo, ele realmente me deu a toalha aí, passou na cintura. Saiu do banho, largou o banho na hora, né? Aí colocamos o gravador em cima da mesinha de centro, na sala, e dentro de poucos minutos aconteceu, a música veio na íntegra e foi aquele grande sucesso, graças a Deus, com Luiz Gonzaga e Gal Costa. Geralmente é assim que acontece, a gente nunca se programa. Em casa mesmo você está fazendo qualquer uma coisa, qual é a mulher que não tem a sua atividade doméstica, né? Além de você ser artista, essa coisa toda, mas você também vai à cozinha, que eu adoro fazer tudo isso, e de repente você está fazendo uma comida, lavando uma louça, e aquilo vem de repente, e você é obrigado a largar tudo e ir fazer aquilo que comanda, que você foi escolhido por Deus para poder fazer esse trabalho tão divino que é a música, que eu acho. Então foi assim que nasceu Forró Número 1, composição de Antônio Barros e Cecel, que ouviremos na voz de Luiz Gonzaga e Gal Costa. Na velha do fole furado, só faz fum, só faz fum. Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado e o coração da morena faz tum-tum. O safoneiro animado puxa o fole de fute, tomar um gole de rum. E haja fum, haja fum, haja fum, forró com esse fole é forró número um. E haja fum, haja fum, haja fum, forró com esse fole é forró número um. Safona velha do fole furado, só faz fum, só faz fum. Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado, coração da morena faz tum-tum. O safoneiro animado puxa o fole depois de tomar um gole de rum. E haja fum, haja fum, haja fum, forró com esse fole é forró número um. E haja fum, haja fum, haja fum, forró com esse fole é forró número um. Vem gente de todo lado conhecer o safoneiro, porque ele é o primeiro a tocar no fole furado. Por pouco tempo já começa o zuzuzum. Sanfona velha assim não se vê em canto nenhum. E haja fum, haja fum, haja fum, forró com esse toque é forró número um. E haja fum, haja fum, haja fum, forró com esse fole é forró número um. Sanfona velha do fole furado, só faz fum, só faz fum. Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado e o coração da morena faz tum. Forró número um. Safona velha do fole furado, só faz fum, só faz fum. Mesmo assim o cavaleiro faz um refugado e o coração da morena faz tum-tum. O safoneiro animado puxa o fole depois de tomar um gole de rum. E haja fum, haja fum, haja fum, forró com esse fole é forró número um. E haja fum, haja fum, haja fum, forró com esse fole é forró número um. Conheceu o sanfoneiro, porque ele é o primeiro a tocar no fole furado. Com pouco tempo já começa o zuzuzum. Sanfona velha assim não se vê em canto nenhum. E é jafum, é jafum, é jafum. Forró com esse fole é forró número um. E é jafum, é jafum, é jafum. Forró com esse fole é forró número um. Bagão! Diga aí, mestre! Tá gostando do forró? Tá bom que tá danado, mestre! Ah, Maria, bom Deus, vai pra mim. Fazer forró com tu é bom demais. Fazer forró com gal. Tu não é gal, não. Tu é grau 10. Tá bom, mestre. Tá bom pra dois, tá bom demais. Tá. E é jacu, mas jacu, mas jacu. Forró com mozagão, é forró número um. E é jacu, mas jacu, mas jacu. Forró com esse fole é forró número um. E é jacu, mas jacu, mas jacu. Forró com esse fole é forró número um. Maravilha! Ouvimos Forró número 1, composição de Antônio Barros e Cecel, na voz de Luiz Gonzaga e Gal Costa. Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Meu catavento tem dentro que é do lado de fora. As ondas do rádio, o som que marca vidas. Ginga. Eu fui e sou um fruto do rádio. Minha paixão é o rádio. Meu professor de música, que tem sido até hoje meu maior professor, é o rádio. Então a gente ficava ouvindo aquele negócio, né, do Ari Barroso, ouvia muita seresta, né, que gostava muito de jazz. Rádio, a sua melhor companhia. O destaque deste bloco nasceu no dia 26 de janeiro de 1964, em Catolé do Rocha, interior da Paraíba. Falou em Catolé do Rocha, todo mundo já sabe quem é. É ele mesmo, o grande cantor e compositor Chico César, que projetou o nome de sua cidade natal à medida em que se projetou nacionalmente cantando Mama África, sucesso dos idos de 1995. Na época, todo o público brasileiro sacou que estava diante de uma proposta estética nova, diante de um artista inusitado. Mama África é a música da vez. Claro que você lembra. Eu tive o privilégio de entrevistar o cantor e compositor Chico César em João Pessoa, na Paraíba, no dia 16 de agosto de 2011. Na ocasião, ele gentilmente contou as histórias de diversas de suas composições, falou sobre suas principais influências e do processo criativo. Chico César, como é que então que você despertou para a música, que você escolheu essa carreira de músico? Eu vim saber que era uma escolha, assim, por uma carreira, quando eu tinha ali perto de entre 15 e 16 anos, quando eu já me preparava para fazer o vestibular, e eu tinha que escolher, vamos dizer, um jeito de sobreviver, e eu escolhi o jornalismo sabendo que a música não iria me dar sobrevivência tão cedo, porque a música que eu fazia, que eu queria fazer, era algo muito pessoal, né? Quer dizer, era uma coisa que eu sabia que só iria pagar por ela, eu tinha essa intuição, quem compartilhasse com um pouco com aquele jeito de ver o mundo, com aquelas inquietações que eu tinha. Depois eu vi que não, mas na época, eu aí com 15 para 16, né, com 8 anos eu já tinha começado a estudar flauta doce na minha escola, no Colégio das Freiras Alemães, lá em Catolé do Rocha. Também já tinha, trabalhei dos 8 aos 15 anos de idade numa loja de discos. Isso foi me dando muita vontade de ser uma daquelas pessoas que estava na capa dos discos e que gerava expectativa nas outras. Então eu achava interessante essa associação entre o calendário e a expectativa das pessoas com relação ao tipo de música e o tipo de artista que eles queriam consumir. E também e eu fiquei encantado, vamos dizer, com esse encantamento que as pessoas tinham pelos artistas de música. Então, essa coisa de ter começado a estudar música com 8 anos, depois aí com 12 eu compus a minha primeira música sem saber que estava compondo, e depois eu fiquei pensando, pô, de quem é essa música, né? Não é de Dona Ivone Lara, não é de Paulinho da Viola, não é de Martinho da Vila, né? Não é de Jorginho do Império. Poxa, essa música é minha, eu fiz uma música, aí mostrei pro pessoal na loja, imagina, eu tinha 12 anos. A pessoa, porra, o cara fez uma música, um samba e tal. Logo depois teve um festival de música para adultos na minha cidade. Cada um podia escrever 3 músicas, eu só tinha uma. Compus outra música parecida com aquela primeira. E acabei ficando em 4º lugar nesse festival. Eu aí tinha de 13 para 14 anos. E ganhei um violão. Ganhei meu primeiro violão, um trovador Giannini. E a partir daí fui aprendendo a tocar violão, vendo as pessoas tocando e pedindo para as pessoas me mostrarem umas posições novas, né? Como se fosse, vamos dizer, uma pessoa interessada numa espécie de Kama Sutra do violão, né? Que posição é essa, tal, né? Isso é um dó maior e tal, né? Mas foi assim que eu... E aí quando eu vi, quer dizer, aí já estava fazendo parte de um grupo chamado Grupo Ferradura, né, junto com o Escurinho, que tornou-se um grande percussionista e um grande compositor, nascido em Serra Talhada e criado em Catolé do Rocha. Aí tinha mais alguns amigos, Cosme Almeida, Adonias Filho, Branco Rocha. Então, mas assim que ficou na música mesmo, só eu e Escurinho. Então, na pré-adolescência, vamos dizer assim, dos 14, eu já sabia que fazia música e tal. E quando foi chegando a época do vestibular, porque eu fiz vestibular com 16, eu tinha que me decidir, o que é que eu vou fazer? Eu falei, então, apesar de eu gostar muito de música, eu vou fazer jornalismo, que eu gostava de escrever, para sobreviver e não ter de viver de música. Chico César, Mama África, tem história? Tem história. Mama África, eu ia buscar, eu morava nesse mesmo lugar, em Santo Amaro. A maior parte dessas músicas são de 92, na verdade, 91, 92, do começo dos anos 90. Eu morava em Santo Amaro, estava indo buscar a minha irmã Emerina no aeroporto. Como chama o aeroporto do centro da cidade de São Paulo? É Congonhas? Congonhas. Mas era muito cedo para ir de carro, e se eu voltasse a dormir, podia ser que eu perdesse a hora. Aí resolvi ir a pé. Então assim, o dia estava amanhecendo, um dia tipo sábado, eu acho. E fui andando a pé de trás da Biblioteca Kennedy, onde eu morava, até o aeroporto. E pelo caminho, passei ali pelo Lago 13, peguei a vereadora Zé Diniz. No caminho tinha umas casas Bahia, e eu fiquei vendo aquelas mulheres indo trabalhar cedo tal. Tinha mulheres e homens tal, não sei porquê. O meu foco foram as mulheres que estavam indo trabalhar. E comecei a cantarolar essa coisa da Mama África. O refrão veio primeiro. E não tinha o caderninho, não tinha o violão. E aquilo estava na cabeça o tempo todo. Minha irmã chegou, eu fui pegar, oi, tudo bem e tal, e quase não falava, que era para não esquecer da música na cabeça. E entramos no táxi, ela dando notícia de quem morreu, quem nasceu, quem estava doente, quem não sei o quê, quem foi internado. E eu, a mãe mandou beijo, pai mandou abraço, e eu, legal. E cantarolando a música internamente, né? E ela já me achando estranho, pô, será que o cara não quer me receber na casa dele e tal, né? Aí quando chegamos em casa, eu pedi licença, peguei o violão, liguei o gravador, e saí tocando, aí toquei tudo, porque já estava na minha cabeça, né? Já estava. E aí voltei a ser uma pessoa normal de novo, porque a música desembocou, vamos dizer assim, né? Ganhou o seu lugar, já não mais no éter, apenas ela estava gravada e registrada ali, eu não ia mais esquecer. E bem depois, um amigo meu chegou, na verdade, um amigo meu chegou para mim cantarolando, dizendo um negócio, deve ser legal, Senegal, no Senegal. E eu perguntei, que é isso? Ele falou, não, um primo meu foi numa festa que estava tocando, tá aí de DJ 1, Escova, o pessoal do Movimento Black de São Paulo, e chegou de madrugada cantando isso. Né? Era como se o cara estivesse resumindo a festa, dizendo esse negócio. E aí, eu acabei depois incorporando esse negócio na música, na Mama África. Então foi assim que nasceu Mama África. Composição de Chico César, que que ouviremos na voz do próprio criador. Maravilha! Ouvimos Mama África, composição de Chico César, na voz do próprio criador. Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. O meu amor chorou. As ondas do rádio, o som que marca vidas. Luiz Marçal. E a base de música que eu tenho de conhecimento é muito de rádio nacional, parece incrível. E a época antiga que tinha, conhecia a música do Brasil todo, né, através de rádio nacional, eu sabia tudo. Eu tenho um conhecimento de música de bastante forte, música antiga, tudo. Rádio, a sua melhor companhia. Então foi assim? Os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo para a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido pela Rádio Nacional AM de Brasília, Rádio Nacional da Amazônia, Ondas Curtas, Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rádio Universidade FM de Londrina, Paraná, Rádio Utopia FM de Planaltina, DF, Rádio Universitária FM de São Luís Maranhão, Rádio Educadora Fafite de Tararé, São Paulo, e outras rádios parceiras. Antares 800, ZYI 921. Rádio Antares, 800 kHz. Uma emissora da Fundação Rádio e Televisão Educativa, Governo do Piauí. Segunda a sexta-feira, das 6h30 às 7h. Programa Antares no Campo. Música, informação, dicas, receitas e a sua participação. Segunda a sexta, das 4h30 às 6h, a Rádio Antares AM 800 apresenta Antares no Sertão, uma lapada de forró, chachado, xote e baião, as prosas, os causos, os versos e a maior alegria do seu rádio, Antares no Sertão, botando quente no forró. Antares 800, a rádio que escuta você. Todo sábado, a partir das 14h, a Rádio Antares 800 apresenta Reencontro com o Sucesso. Um programa feito para quem sabe o que quer. A música do passado que você pedir, a gente toca. Sábado, 14h. Não te esqueças, meu amor, de quem mais te amou fui eu. Rádio Antares. Antares AM, a rádio que escuta. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de paix. Je me suis assis de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. you've been used, and now you're feeling so confused. You need some space and time to sort your thoughts and clear your mind. And if it takes a year, you know I'll still be here. I want to be your friend. I want uma noite especial, com muita música e informação, sintonize no Show da Noite, com Pedro Alcântara Ribeiro. Uma seleção musical com os grandes sucessos do passado. Show da Noite, na Antares AM 800, a rádio que escuta você. Antares 800, ZYI 921. Rádio Antares, 800 kHz. Uma emissora da Fundação Rádio e Televisão Educativa, Governo do Piauí. Agora na Rádio Antares, Perfil Brasileiro. Tudo sobre os grandes nomes da nossa música, a sua história e os seus grandes sucessos no Perfil Brasileiro. Olá, amigos ouvintes da Rádio Antares AM 800, a rádio que escuta você. Estamos chegando com mais um Perfil Brasileiro. O perfil de hoje vai contar a história de José Roberto Sá Costa, ou simplesmente José Roberto. José Roberto Sá Costa, mais conhecido como José Roberto, nasceu em Salvador no dia 25 de setembro de 1947. É um cantor e compositor brasileiro. conhecido pelas músicas Lágrimas nos Olhos, Tenho um Amor Melhor que o Seu, Silvia Letícia, A Minha Vingança e Sim ou Não. José Roberto descobriu o dom artístico em 1966, quando se apresentou em um programa de calouros chamado Céu ou Inferno. Acompanhado pelo maestro Carlos Lacerda, fez sua apresentação interpretando a música El Mundo, de Jimmy Fontana, e recebeu nota 8. Perfil Brasileiro. Benzinho, por que deixou-me assim? Sozinho e triste a recordar o seu beijo, seu carinho, o seu modo de falar. Não consigo viver assim. Benzinho, tenha dó de mim. Não sei qual a razão Anjinho, é seu meu coração. Não consigo lhe esquecer. Sem seu beijo não sei viver. Não resisto a tanta dor. Não sei por que você não quer me dar o seu amor. Oh, oh, benzinho, por que deixou-me assim? Sem seu beijo não sei viver. Não resisto a tanta dor. Não sei por que você não quer me dar o seu amor. Oh, oh, benzinho, por que deixou-me assim? Perfil Brasileiro. Deve existir uma estrela ou um caminho que leve até você a minha voz. Cuidado, meu amor, eu preciso lhe avisar. Esse mundo está tramando contra nós. Meu bem, telefone, pelas ruas da cidade eu vou gritando o seu nome. Meu bem, ao menos telefone. Pelas ruas da cidade eu vou gritando o seu nome. No rádio, meu amor, eu não consigo mais ouvir as canções que eu fiz para você. Eu sei que as manchetes dessa guerra e a distância estão te ajudando a me esquecer. Meu bem, ao menos telefone. Pelas ruas da cidade eu vou gritando o seu nome. Meu bem, ao menos. Rádio Antares AM 800. Educação, informação e cultura. Antares 800. ZYI 921. Rádio Antares. 800 kHz. Uma emissora da Fundação Rádio e Televisão Educativa, Governo do Piauí.